Camerão, garçom, let's go, bitch. Greg Queen orgulhosa. Bota fé que vai rolar, bota fé que vai bombar. Bota fé que vai rolar, bota fé, bota fé. Tu acha que eu não tô vendo, tô sentada no sofá. Merece prêmio de tanto se comparar. Bicha única, inteligente, cheia de dom. E cê tá me ouvindo agora, tem mau gosto bom pra som. Então chega de lágrimas, deixa rolar. A vida é uma farra pra gente dançar. Eu sei que tem altos e baixos, o doce, o amargo, tem ruim, tem bom. Por isso eu te peço, amiga, move on, move on. Te mexe mesmo sem saber pra onde, move on. A vida não anda pra quem se esconde. Pegue energia, põe pra funcionar. Aguarde e assista a tua hora chegar. Bota fé que vai rolar, bota fé que vai bombar. Bota fé que vai rolar, bota fé, bota fé. Se é teu é só bota fé, cê pode ser quem quiser. Vem com água, pedra, fogo, que elas fica de pé. Oh ai ai ai, muito perfeitinha pra fracassar. Oh ai ai ai, som que contagia e faz pensar. Então chega de lágrima, deixa rolar. A vida é uma farra pra gente dançar. Eu sei que tem altos e baixos, o doce, o amargo, tem ruim, tem bom. Por isso eu te peço, amiga, move on, move on. Te mexe mesmo sem saber pra onde, move on. A vida não anda pra quem se esconde. Pega energia, põe pra funcionar. Aguarde e assista a tua hora chegar. Bota fé que vai rolar, bota fé que vai bombar. Bota fé que vai rolar, bota fé. Bota fé que vai rolar, bota fé que vai bombar. Bota fé que vai rolar, bota fé, bota fé. Greg Queen orgulhosa. Cameron, let's go, bitch!